Então, nosso tema dessa noite é meditação. Esse tema foi escolhido através dessa reportagem que saiu no Jornal Zero Hora, ainda em maio desse ano, onde fala que, quer dizer, uma pessoa meditando, inspirar, relaxar e tratar. E nos diz, através da reportagem, que a meditação ultrapassou o campo espiritual e ganhou o aval da ciência e passou a ser usada como terapia complementar no combate a diversas doenças. Então todos nós temos uma ideia sobre meditação, porque já ouvimos falar sobre isso em algum momento da nossa vida. Talvez até já tenhamos praticado meditação. Então, antes da gente entrar no que fala aqui, o que, que é meditação, né? Buscando através do conceito que ela nos oferece, né? É a prática que busca treinar a focalização da atenção. Isso é importante porque nos dias de hoje, nós percebemos que tanto nós quanto as pessoas, de modo geral, estão com problema nessa focalização de atenção. Nós estamos cada vez mais dispersos, tentando nos conectar com tudo que o mundo nos apresenta, porém, fazendo um pouquinho de cada coisa e ficando meio que solto e perdido. A origem da meditação, ela é bastante antiga. E ela vem de tradições orientais. Então a gente sempre vê, né, imagens de Buda, de monges meditando. E a gente, além de ver isso, quando a gente ouve eles falando, a gente percebe a calma que eles transmitem nos ensinamentos, nas palavras deles. Mas, além dessa tradição oriental, ela também já é utilizada já há muito tempo por outras religiões ocidentais, inclusive algumas que têm como base o cristianismo. Então, o termo meditação, ele é bastante usado, e algumas técnicas de meditação, porque não é um único modelo que é feito, também são bastante utilizados. O que significa, então, meditação, como diz aqui, né? A palavra meditação, que é do latim, ela significa tratar, curar e dar atenção. Então, interessante o significado da palavra, o que ele quer nos mostrar. Interessante como a cultura, por mais antiga que seja, ela já tinha essa visão profunda sobre as coisas, que hoje nós estamos meio que redescobrindo, como diz nessa reportagem. O objeto de meditação, porque a gente já ouviu falar, mas algumas coisas a gente pega informações um pouco soltas e não sabe como é que faz, como é que não faz. Então, existem várias formas de meditar. Alguns meditam com os olhos abertos, focando um objeto como uma vela acesa, e ficam olhando para aquela chama e ficam focando a atenção, que é como diz aqui. Outros podem fazer isso através de olhos fechados, sentindo o movimento da respiração, respiração profunda, e tentar acompanhar ele, que também é uma forma de concentrar. Através de mantras ou músicas, também ficar concentrado naquilo que está sendo, então, escutado. Isso depende muito da característica de cada um, naquilo que fica mais fácil de fazer. E pode ser também, como a gente já viu, pessoas recitando o próprio rosário, um atrás do outro. Então, também é uma maneira de está concentrado naquilo que está fazendo e mantendo essa concentração, o seu foco, a sua atenção. Ela pode ser uma meditação direcionada ou livre, direcionada através de CDs que vão nos levando, né? Ou pessoas que vão conduzindo um grupo, vai direcionando como é feito isso, porque no início todos nós temos uma boa dificuldade de realmente entrar nesse estado de concentração que é necessário. Pode ser então direcionada ou livre, sozinho ou em grupo. São as maneiras como são feitas. Objetivo da meditação: o desenvolvimento e a compreensão da realidade interior, relaxamento, concentração e consciência. Consciência é bastante importante porque no nosso dia a nossa mente funciona como? Nós vamos recebendo informações e a gente não vai digerindo essas informações. Nós simplesmente vamos jogando meio que para trás, né? Vamos acumulando, sem tomar às vezes consciência das coisas. E esse momento de parar, de relaxar, a gente consegue fazer com que várias dessas situações, elas subam no nosso estado mental para o nível de consciência e a gente comece então a perceber as coisas, a compreender elas e não simplesmente jogar para dentro. O tempo de meditação, que muita gente diz, ah, eu não tenho tempo para meditar. 5 minutos, muitas vezes, pode ser o suficiente. No início, a gente vai perceber que não se consegue fazer nada, não se consegue nem parar de pensar nas coisas do dia a dia. Mas ela, para funcionar, para ela começar a acontecer, ela precisa de uma regularidade. Ela precisa que nós tenhamos a repetição para criar o hábito, para que então os efeitos do que é tratado, eles comecem a realmente surgir dentro de nós. E que efeitos seriam esses? Algumas coisas são tratadas aqui, outras aqui ainda não fala nisso. Combate insônia, ansiedade, estresse, sentimento de culpa, dores físicas, ajuda na diminuição da fadiga, do cansaço, sintomas de depressão, dores de cabeça, resolução de problemas, ajuda a dormir melhor. A diferença entre insônia e dormir melhor é que na insônia não se dorme. Dormir melhor pode-se estar dormindo, mas mal. Auxilia contra o Alzheimer. Aqui, nessa reportagem, fala de pesquisas, experimentos feitos em faculdades dos Estados Unidos na questão do Alzheimer, com grupos de pessoas que meditavam e grupos de pessoas que não meditavam. E eles perceberam que naqueles que tinham como prática a meditação, eles mostraram uma massa cinzenta mais conservada, ou seja, as condições físicas do cérebro em melhor estado do que aqueles que não praticavam. Toda a questão da nossa saúde, ela é interligada. Então, como diz aqui, mente livre por um corpo mais sadio. Essas práticas tendem a nos auxiliar também nas questões físicas. Ajuda também no combate das enxaquecas. Também com grupos de estudos, eles observaram que pessoas que sofrem de enxaquecas começam a ter uma diminuição, primeiramente, no aparecimento delas, que são cíclicas, e depois na diminuição do tempo em que elas ocorrem. Melhora o bem-estar e ajudam a lidar com as emoções. Se a gente for simplesmente observar esses vários sintomas, essas várias causas que nós citamos aqui, todos nós temos pelo menos uma, ou seja, todos nós temos pelo menos um motivo para buscar uma prática dessas. Por que que ela é tão necessária? Isso aqui é uma reportagem que traz experimentos feitos através de universidades, de consultórios médicos, de hospitais aqui no Brasil, em Porto Alegre, que estão usando essas práticas para auxiliar no tratamento de doenças, principalmente doenças relacionadas ao câncer, porque eles percebem que o bem-estar com que ela começa a tratar auxilia, muitas vezes não na cura, mas numa aceitação, numa melhora da condição de vida dos pacientes, dos familiares. Como diz de novo aqui, tudo que se faz através do ser repercute em todas as nossas ações. Ele nos diz, ó, está comprovado, meditar traz benefícios para a saúde e melhora habilidades como foco, atenção, criatividade. Auxilia na tentativa de deixar de fumar. Várias pessoas dizem que não conseguem largar o cigarro, porque nós somos muito ansiosos. O cigarro funciona como uma bengala, como uma válvula de escape para as nossas questões interiores. Então, no momento que nós conseguimos resolver ou minimizar essas questões internas nossas, essas questões mais físicas, mais materiais, elas acabam sendo minimizadas. Várias pessoas que talvez vocês possam conhecer também, que se dedicam, talvez não à meditação como a gente conhece, mas a tirar um tempo durante o dia, um tempo mesmo que curto seja, mas repetidamente, a gente consegue observar a mudança que elas trazem para elas mesmas. A calma que elas começam a adquirir, a libertação de algumas amarras, de alguns vícios, vícios não apenas os vícios físicos, mas aqueles vícios psíquicos que a gente tem de muitas vezes nos prendermos a pessoas, a coisas, buscando através dessas pequenas prisões satisfazer desejos, necessidades que nós trazemos dentro de nós. Então, fica a dica para todos, né? Que a gente possa se aprofundar de repente mais nesse assunto, descobrir o que realmente o benefício que ela pode nos trazer, qual é os nossos objetivos, porque muitas vezes a gente percebe com o passar do tempo que aquilo que a gente passou muito tempo correndo atrás, na verdade não significava nada, era apenas uma ilusão, e aquele o ser que habita esse corpo, que é o que realmente precisa de cuidado, a gente às vezes deixou ele em segundo plano. Então, tratando esse ser, a nossa vida também material, ela fica mais amena, fica mais tranquila, e a gente pode talvez passar para todos aqueles que estão perto de nós um pouco mais da nossa essência, do que realmente nós somos.